Sem o meu calor que sempre me aqueceu, frio e silencioso, o quarto vai ficar. A lembrança morta vai provar que eu ainda sou tudo que você desejou. Quinto lua de pesadelo, eu num coma depressivo. Após acordar chorando, gritando pelo meu filho descompassado. Batimento indignado a ver que o tempo envelhece um pai que resiste ao sofrimento. Com a dor da realidade que à noite me faz refém, saber que seminei um filho na mina que eu nunca amei. Maldito véu que despoja a carne e consome. Na cama te torna pai, depois limita seu conto de fada em drama. Mas o protagonista que improvisa um novo texto com elementos, narrativa e convictos, sentimentos. Jesus, rogue por mim, antecedo o bote do inimigo. Concedo perdão e Aníbal, ódio em câncer depreciativo. Que me carreta mágoa do presente e passado, sedado pela tristeza e a saudade como um fardo. No consumo do cigarro, a fuga num copo de vinho, num dilúvio de lágrimas. Na foto de um menino, corte profundo, sangue, a alma, o sonho se torna um exílio. Que me mata e a pouca calma, o medo de perder meu filho. Ofertaria o santo sangue num cálice se eu pudesse, pra ter bem mais do que seu nome tatuado na minha pele. A quinta lua é depressivo, espinho me causa dor. E canto que vem da colina de um solitário tenor. Minha escala tônica deprime igual Lenite na fauna. E o nome da partitura, amor de pai, nasce da alma. Tudo vai mudar no dia que eu partir. Nada do que fomos vai sobreviver. Vou estar presente em sua solidão. Ninguém vai conseguir matar tanto amor, tanto amor. Quem sabe conversar com alguém me faça sentir melhor. Mas 4:15 da manhã sem ninguém me sinto só. Repudiado pelo ego que não foca uma saída, mas limita. Poeta, um romancista suicida. Não, não comigo não. A dor padece o sorriso e só ter fé não bastou pra me resgatar do abismo. Clamei pelo teu sangue, honrei seu nome em multidão. Doutrinei minha conduta, te ofertei meu coração. No mundo pérfido, sem vida, onde a fosseca simboliza compaixão do pré-ateu que mata a alma e volta às cinzas. Na busca de entender por que bater a extrema unção, tenho que retitular injusta dor como missão. Com os gritos do meu filho inconsciente numa cama, cadê Deus? Tô aqui, calma que papai te ama. Pior percepção ao ver que a lágrima do rosto, em vez de fé, foi desamor, como se eu estivesse morto. Distante da lucidez, gado que pensa, Deus não ama. O que que é Flávio de joelho orando no pé da cama? Mas não pra ter bandido, choque ou me montar nos planos, mas sim pelo sorriso e o manto no filho que eu amo. A quinta lua é depressivo, espinho me causa dor. E canto que vem da colina de um solitário tenor. Minha escala tônica deprime igual Lenite na fauna. E o nome da partitura, amor de pai, nasce da alma. Tudo vai mudar no dia que eu partir. Nada do que fomos vai sobreviver. Vou estar presente em sua solidão. Ninguém vai conseguir matar tanto amor, tanto amor. Mas novamente a voz do medo sem pudor me influencia. Top a Glock, sento o dedo, dá fim logo nessa vida. Se liberta do cativo, do estágio da depressão. Antes tá morto do que vivo com o punhal da solidão. Vivendo tônica as paixões que me retalha. Entender que existe múltiplas razões que faz um homem sofrer. Carreta a culpa, revolta, ó. Senhor, perdi a calma. Que eu sinto, me confirma que amor de pai nasce da alma. Entre a ira de Poseidon, um novo mito Rapunzel. Envenena o belo amado a ver que o amor é infiel. Na masmorra exilada cita Shakespeare ao luar, na esperança de estar vivo até um novo amor te buscar. Igual a mesma que me pega o comovador na poesia, usando o íntimo talento como psicologia. Entre o perfume